chamado Moisés, que foi escolhido por Deus para libertar Israel. Ele nasceu e cresceu, sendo os seus pais hebreus. Mesmo criado entre nobres, amava o povo de Deus. Subindo ao monte Horeb, algo lhe aconteceu. No meio de uma sarça ardente, ele ouviu a voz de Deus. Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés se atemorizou quando ouviu a voz de Deus. Moisés voltou para o Egito pra libertar o povo meu. Vai, vai, Moisés, libertar o povo de Salvador. Irmãos, já somos libertos pelo Salvador Jesus Cristo. Vamos cumprir a palavra, libertando vidas do Egito. Vai, vai, vai.